Música. Notícia. Entretenimento. Clube. Sempre ao seu lado. Você está ligado na melhor. Rádio Clube de Pouso Alegre, ZYL 280. Quem tem clube tem tudo, Rádio Clube. Você se mantém informado nos 1530 da Clube de Pouso Alegre. Música, notícia, entretenimento. Clube, sempre ao seu lado. Alegria, bom dia! De segunda a sexta, Bom Dia Clube! É muito mais alegria! Vai curtir o final de semana com a galera? Clube! Baixe nosso aplicativo, a gente garante o som da sua festa. Bom dia!